microfone, eu quero protestar. Pare, atenção, a palavra em rap é a marcação. A minha mensagem não é forjada, se ligue meu irmão, basta dar uma olhada. Sinta o cheiro ao vento, tudo pode acontecer a qualquer momento. Assalto, estupro, roubo ou morte, tudo agora depende de uma questão de sorte. Nas ruas não se tem proteção, quem te mata é a polícia ou então o ladrão. E então, quem vai te proteger? Procure uma saída ou o próximo é você e o governo. Só canta vitória e eu não acredito nessa história, é tudo mentira. Não vou ficar calado, o sistema é falho, está tudo errado. Muitos crimes não foram punidos, culpados continuam foragidos. Isso tudo foi o dinheiro que acobertou. O homem se vendeu, mas a si mesmo se enganou. Seja consciente, pensante, levante suas mãos e continue. Eu sou meu DJ, eu solto minha rima, é apenas o começo da volta por cima. Não estou começando uma revolução, alertando meu povo, questão de educação. Senão nossos filhos vão pagar, pois fomos errados em tudo aceitar. Som consciente, mensagem correta, querendo que você faça sempre a coisa certa. Temos que dar mais valor à vida, ajudar quem nas ruas quer um prato de comida. Saber escolher na hora de votar, daqui em diante não se pode errar. O futuro do país depende da gente, um dia vamos ter um preto honesto presidente. Isto não é difícil, somos a maioria, fazer um Brasil como a gente queria. E é por aqui que vamos começar a dar o nosso recado, as coisas vão mudar. Não acreditar em qualquer coisa que se diz e poder dizer um dia foi o melhor que eu fiz. Seja consciente, pensante, levante suas mãos e continue. Acredita em quem fala, ter sangue de nobre. Se na vida nunca quis ajudar um pobre, caminho da paz, nunca sinta o ódio. Será nossa vitória, subiremos ao pódio. Dê as costas, se surgir a vingança, acredite na amizade, tenha esperança. Magrelos, pra se curtir e ligar, meu povo, minha gente, paz em todo lugar. Seja consciente, pensante, levante suas mãos e cante. Seja consciente, pensante, levante suas mãos e cante.